Já tenho uma morena para chameca. Vou cair na brincadeira, vou brincar a noite inteira até o dia clarear. Vou brincar a noite inteira até o dia clarear. Esse ano eu vou brincar no capão da bolandeira. Quero ver subir poeira no capão da bolandeira. Vai ter foguetão roqueira no capão da bolandeira. Todo mundo da ribeira no capão da bolandeira. Em setembro se faz broca, em dezembro coivaramos. Já choveu no mês de março, nós plantamos sameamos. No meado de abril o pó vai pedir a beija, um beijo lorame. Moreninha, esquenta moreninha, tem uma fogueirinha no meu coração. Esquenta moreninha, tem uma fogueirinha no meu coração. Eu vou cair na brincadeira nesse São João. Leva meu bem junto à fogueira nesse São João, não quero saber de tristeza. Nesse São João quero alegria e muita festa. Nesse São João eu vou cair na brincadeira nesse São João. Festa nesse São João. Ô pai, eu vim fazer um pedido ao senhor. Ô pai, o seu filhinho ainda não casou. Você também deixar. Eu caso na igreja e nos papéis. Ô pai, não negue, não deu pra ela. Vamos festejar São João, vamos puxar fogo, vamos farrear. Já tenho uma morena para chameca. Vou cair na brincadeira, vou brincar a noite inteira até o dia clarear.